para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem na boutique, pensando em lhe dar trambique, Pedro quer lhe paquerar. Ele tá de olho. É na boutique dela, viu? Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. Oi, é na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela. A Severina não dá confiança, Pedro. Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro Caroço é insistente, não desiste. Na vontade ele persiste, finge que se apaixonou. Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela, viu? Ele tá de olho. É na boutique dela, viu? Ele tá de olho. É na boutique dela. Severina, minha filha, não vá na onda de Pedro. Ele só tá interessado em você, sabe por quê? Só porque você tem uma boutique, minha filha. Esse Pedro Caroço aí é um bobão. Largue ele pra lá. Quem não conhece Severina Chique Chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela, passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela. Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. Eu vi falar que é na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela, viu? Ele tá de olho. É na boutique dela. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando ele dá trambique, Pedro quer lhe paquerar. É na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela. Ele tá de olho. É na boutique dela, viu? Ele tá de olho. É na boutique dela. Ô, Severina, como é? Resolve, minha filha. Agora você querendo um sócio. Olha aqui o seu monstrinho. Ah, passa lá, minha filha. Agora esse Pedro Caroço é um monstro. Opa, eu também sou. Tchau, filha.